De Tobi, um homem a vagar, filho da rejeição, mas Deus o foi chamar, valente e forte, seu coração a pulsar. Entre sombras e lutas, sua fé a brilhar. Ó Senhor, Tu és meu refúgio e fortaleza. Em meio à batalha, minha única certeza. Levanta-me, ó Deus, como um valente a lutar, com Teu Espírito em mim, posso triunfar. Os anciãos de Gileade, em angústia buscar, filho da promessa que poderia salvar. Vem Jefté e luta contra os filhos de Amon. Em Ti, Senhor, confiaremos nosso coração. Batalha, minha única certeza. Levanta-me, ó Deus, como um valente a lutar, com Teu Espírito em mim. Os inimigos caíram. Jefté, o herói, com coragem persistiram. Mas ao voltar, sua filha a dançar, o preço do voto, seu coração a quebrar. Ó Senhor, Tu és meu refúgio e fortaleza. Em meio à batalha, minha única certeza. Levanta-me, ó Deus, como um valente. Teu Espírito em mim, posso triunfar. Assim em nossas vidas, é o Senhor que nos guia. Como Jefté lutamos, a vitória é nossa alegria. E mesmo na dor, sempre há um novo amanhecer. Pois em Ti, ó Senhor, encontramos nosso viver.